E aí, meus pequenos gafanhotos, tudo certo? Espero que sim, porque vamos começar agora a leitura do tema de hoje. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Desafios para a redução das taxas de homicídio no Brasil. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. O Brasil representa 2,7% dos habitantes em todo o mundo. Ao mesmo tempo, o país concentra mais de 20% de todos os assassinatos registrados. Os dados são de 2021, com base no 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública e no ranking da UNODC, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Em 2021, os números de mortes violentas internacionais caíram 6,5% no Brasil em relação ao ano anterior. Mortes violentas representam a soma das vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, mortes decorrentes de intervenções policiais em serviço e fora. O perfil das vítimas segue o mesmo de levantamentos passados. Negros, 77,9%, com idade entre 12 e 29 anos, 50%, e do sexo masculino, 91,3%. A maior parte das mortes, 76%, foi com o uso de arma de fogo. Em 2017, o Brasil teve um pico de violência, com taxa de 30,9 mortes violentas para cada grupo de 100 mil habitantes. Os anos seguintes foram de reduções sucessivas. Em 2020, a taxa voltou a crescer e chegou a 23,8 casos por 100 mil habitantes. Em 2021, caiu para 22,3. Apesar da queda, o Brasil é o país com maior número absoluto de homicídios do planeta e ocupa a posição de 8º país mais violento do mundo, de acordo com o ranking da UNODC. Texto 2. A criminalidade no Brasil pode ser atribuída a uma série de fatores, incluindo desigualdade social. A desigualdade econômica é um dos principais motores da criminalidade. A falta de acesso a oportunidades e recursos leva muitos indivíduos à criminalidade como uma forma de sobrevivência. Educação deficiente. A falta de acesso à educação de qualidade contribui para a perpetuação da criminalidade. A educação desempenha um papel fundamental na prevenção do envolvimento em atividades criminosas. Drogas e tráfico. O tráfico de drogas é uma importante fonte de criminalidade no Brasil. A dependência química e o envolvimento com o tráfico têm efeitos devastadores na segurança pública. O combate à criminalidade no Brasil enfrenta desafios significativos, incluindo reforma do sistema prisional. A superlotação e as condições precárias das prisões precisam de reformas para ressocializar os infratores. Prevenção. Investimentos em programas de prevenção, educação e inclusão social são cruciais para reduzir as causas da criminalidade. Policiamento eficaz. Melhorar a eficiência e a capacitação das forças policiais é essencial para combater a criminalidade de forma eficaz. Em conclusão, a criminalidade no Brasil é um problema multifacetado com raízes profundas na desigualdade, falta de oportunidades e outros fatores socioeconômicos. Abordar esse problema requer uma abordagem abrangente que inclua a prevenção, a reforma do sistema prisional e o fortalecimento das instituições de segurança pública. Texto 3. O assassinato brutal de uma mãe e 3 filhas, ocorrida no último fim de semana, chocou os moradores da cidade de Sorriso, no norte de Mato Grosso. Cleci Calvi Cardoso, de 46 anos, Miliane Calvi Cardoso, de 19 anos, Manuela Calvi Cardoso, 13 anos, e Melissa Calvi Cardoso, de 10 anos, foram encontradas mortas na segunda-feira, 27 de novembro de 2023. Vizinhos das vítimas acionaram a polícia após notarem a ausência da família. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram a mãe e as filhas mortas dentro de casa, com marcas de ferimentos causados por arma cortante. Segundo a Polícia Civil, Gilberto Rodrigues dos Anjos, de 32 anos, confessou o crime. Ele era pedreiro e trabalhava em uma obra ao lado da casa das vítimas. Outros 5 homens trabalhavam na construção, mas apenas Gilberto dormia no local. Durante checagem dos dados pessoais, a equipe policial apurou que contra ele dele, havia dois mandados de prisão em aberto. Um pela comarca de Lucas do Rio Verde por crime sexual e outro pela comarca de Mineiros, em Goiás, pelo crime de latrocínio. Segundo a Polícia Civil, em setembro deste ano, o criminoso invadiu outra residência e cometeu abuso sexual contra uma vítima que estava dormindo. Texto 4. O texto 4 trata-se de uma charge. Favor verificar a proposta em PDF para melhor compreensão. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br.